Ela no baile tá pura maldade. Pai dela nem sabe, mãe dela nem sabe. Tá, filha é bandida que faz sacanagem. Saiu com as amigas, só chega mais tarde. Só chega mais tarde. Ô novinha, quer sentar pros cria? Pede putaria, então vou te dar. Vai. Ela pega o cria, ela tapa na raba na hora que ela quer. Toma. Toca o trompete. Esposa. Tô perdida no baile, tá pura maldade. Pai dela nem sabe, mãe dela nem sabe. Tá, filha é bandida que faz sacanagem. Saiu com as amigas, só chega mais tarde. Só chega mais tarde. Ô novinha, quer sentar pros cria? Pede putaria, então vou te dar. Balançando, ô gostosa, toda delicinha. Amanheceu um dia, ela só quer sentar. Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai.